Download News especial de férias. Estamos aqui na praia. Pegamos vocês, né? Vocês não esperavam outro Download News. É verdade. Estamos aqui com nossos águas de coco e laptop. Eu tô aqui em Liberty City. Segui o conselho do Pablo. Cara, eu tô tomando um coquetel com o João Carmack aqui do meu lado. É, velho. Cara, melhor ainda, eu estou tomando uma água de coco com uísque e com o Pablo aqui do meu lado. Olha só. É verdade. Opa! É, estamos tudo aqui em Natal, já damos comida pras reinas, tá sendo legal isso aqui. Piada internaça, né, velho? E olha só, cara, nesse tempo que vocês ficaram sendo Download News, vocês provavelmente não perderam muita coisa, né? Os lançamentos estão bem fraquinhos, o pessoal tá só se preparando aí pro ano de 2009, por enquanto, né? É. Incluindo o Download. Exatamente. Eu acho que o mundo começa depois do carnaval, não é só no Brasil. É, cara, é verdade. Você sente, sabe? Ai, mas não tem podcast, cadê o podcast? Gente, não acontece nada nos games de janeiro. Nada. Não tem nada. Porque assim, as férias mentais do ser humano, elas terminam depois do carnaval, né, cara? Mesmo depois que não tenha carnaval no seu país, né? Não interessa. Essa é isso, né, cara? Esse ano bem que o Miyamoto podia sair na Mocidade Independente, né, no carnaval. Caralho, ia ser lindo. Assim, combina mais com a mangueira, velho. Então, assim, se o tema desse ano fosse, sabe, arcada dentária, de repente ele saísse. Olha minhas piadas, não aproveita minhas piadas. Mas olha só, essa semana, por incrível que pareça, nós temos alguns joguinhos, assim, de importância mediana, né, que estão sendo lançados. E os destaques ficam pro Lord of the Rings Conquest, que tá saindo pra 360, PS3, DS e PC, que nada mais é do que um jogo de ação, né? Mais um jogo de ação baseado no livro do nosso amigo Tolkien. Nosso amigo. É. O jogo, ele vai cobrir, assim, a maioria das batalhas, assim, de Helm's Deep pra frente, com algumas... A primeira batalha, na verdade, é da guerra que precede o livro e tal. É, a primeira guerra pelo anel, né, cara? É a última aliança dos elfos com os humanos. Uh-huh. O destaque do jogo tá pro fato de que você vai poder jogar a campanha, né, que a gente vê no livro e no filme, e também jogar a campanha do mal, né, a campanha do lado do Sauron. Então você vai controlar o Balrog, controlar o Nazgûl, controlar o próprio Sauron mesmo, sabe? Cara, que legal. Tô querendo saber se ele era de ação ou de estratégia. É, como é que você vai controlar um Balrog assim, em terceira pessoa? Deve ser um pouco estranho isso, não? Não, terceiro é normal, não, tipo, Balrog, grandão, chicote, pá, pá. Eu imaginei algo mais estratégia, assim, sabe? Não, ele é ter ação, terceira pessoa. Como multiplayer e tudo mais, está sendo desenvolvido pela Pandemic Studios, que previamente aí criou os jogos do Star Wars Battlefront 1 e 2, Destroy All Humans, e mais recentemente o Mercenaries 2, World in Flames, né? E infelizmente está sendo massacrado pela crítica. Na verdade não é massacrado, mas está recebendo notas medianas, assim, 6 em 10, 5 em 10. Que pena, ele tem uma ideia tão legal. É verdade. Pô. Mas os jogos dele, no geral, são meio fracos, cara. Senhor dos Anéis, você acha? Eu acho os jogos dele bem fracos. Esse até me chamou a atenção, porque eu tava vendo nos vídeos umas cenas de batalha. Até comecei a baixar o demo dele e não terminei. Mas achei legal porque tem cenas, cara, é muita gente ao mesmo tempo no jogo. Assim. Uh-huh. É a guerra mesmo, né? Eu até gosto do o Retorno do Rei, eu acho muito bom o jogo. Por acaso o Retorno do Rei é aquele que é um RPG? Não, o Retorno do Rei é de ação. Terceira pessoa também. Terceira pessoa. Outro destaque da semana fica com o Moon de DS, que é um jogo de ficção científica, primeira pessoa, ação, que se passa na Lua e tal. É sobre o quê? Ah, ficção científica, você tá na Lua, alguma coisa acontece, vai. Aí você vai na Lua, tá ligado? Aí você vai pra uma plantinha na nave, aí pega o macaco, joga do lado pro outro da nave também, volta pra terra. Legal. Muito legal, cara. E o terceiro destaque fica com o Mirror's Edge, né, pra PC, saindo aí finalmente. Na mesma semana, inclusive, que a Electronic Arts anunciou que vai lançar já, pra versão pro Xbox 360 e pro PlayStation, pelo menos, um pack com novos mapas. Agora é aguardar pra ver se é alguma coisa parecida pra PC, né? Os demais lançamentos aí, pra 360 e PlayStation 3, somente o Lord of the Rings. Pra Nintendo Wii, nós temos Deal or No Deal e Neighborhood Games. Pra PlayStation 2 não temos lançamento, nem pra PSP. Pra Nintendo DS, além do Lord of the Rings e o Moon, nós temos Personal Trainer Math e Jumbo Madness. Pra PC, além do Lord of the Rings e do Mirror's Edge, nós temos Delta Force 10th Anniversary Collection. E um jogo que eu tava dando uma olhada nele, parece assim, a ideia pelo menos, parece ser algo bem interessante dependendo da sua faixa etária, que é o Cartoon Network Universe Fusion Fall, que nada mais é do que um MMORPG do universo Cartoon Network. Que assim, tem isso, todos os personagens lá, tipo, Meninos Poderosos, Laboratório de Dex, aquele Foster. Tá na moda agora fazer personagens infantis e adolescentes, tá, né? Vídeo de Turma da Mônica também, pô. Tá, eu quero jogar com o Mega XLR também. E eu não sei como é que é, mas parece que no momento momento tá de graça pra jogar, sacou? Você vai no site do jogo. Então, são esses lançamentos da semana, né? Meio fraquinho. Então, vamos para as notícias. Vai lá, Rick, começa aí. Olha só, vou começar, cara, que emoção. É porque eu não sou mais estagiário, né? É verdade. Um senador dos Estados Unidos, chamado Joe Baca. Baca. Não babaca, é Baca. Ele tá mas tentando... Baca é babaca em japonês. Em japonês. Eu sei. Mas não é Baca com K, é B-A-C-A. Olha, ele tá tentando implementar uma ideia que já é meio que comum aqui no Brasil, mas não no mundo dos games, e sim na indústria do cigarro. Tá ligado com a caixinha de cigarro e tal, e atrás tem a foto das doenças, sim, falando que esse produto vai te deixar com câncer no pulmão, tá ligado? Uhum. Aí, Pablo. Blá, blá, blá. Não, o Pablo adverte, nada disso é verdade, né, Pablo? Mentira, já falei. Eu só compro o que tem o feto atrás, porque como eu sou homem, se eu não ficar grávido, não tem preocupa com isso. Mas se ficar, você tá fudido. Então, ele tá tentando fazer isso nos jogos de videogame, pra ter escrito coisa do tipo... Guitar Hero, esse jogo vai deixar seus dedos deformados. Não, tipo... Esse jogo pode danificar seu feto. Broxa também. Mas é algo do tipo, exposição em excesso a jogos com conteúdo violento pode causar comportamento agressivo. Tá e a morte dos seus pais. Tá, aí eu te pergunto assim, atrás do jogo do DS vai ter uma bicha do jogo de Wii? Tipo, exposição esse tema te deixar fresco? Não, se eu posso ficar violento, eu posso ficar bicha jogando, sei lá, Pikmin, vou virar uma enviada e andar com uma flor correndo pela rua. Com esse anúncio de pacote de Sky também, de TV a cabo. É, pois é. Não. Atrás da minha carteira de cigarro tem pare de fumar, Disque Saúde, 0800, alguma coisa. Por acaso, vezes, pare de jogar, Disque Game, 0800. Aí eu ligo e digo, olha, eu tenho que ser sincero, eu tava jogando GTA agora, atropelei uma velhinha e me senti bem. O que eu faço? Como assim, cara? Ridículo mas isso, até cara. O Gamers Anônimo. Em resumo, o cara era realmente um babaca. Pra que acabar a fome no mundo, isso pode acabar o videogame, né, cara? Ridículo isso. Pois é, né, cara? Tipo assim, né? Ah, então, emendando aí, né? Vamos dar o encerramento da notícia que demos no nosso último Download News, né? Sobre o garoto de 17 anos que matou a mãe e tentou matar o pai. O que aconteceu? Ele foi julgado, né? E foi declarado culpado, né? Pelo crime. O mais engraçado é que o juiz, ele deu uma declaração. Ele diz assim, estou dizendo isso como um ser humano e não como um juiz. Eu acredito que jogos podem causar na pessoa uma sensação fisiológica semelhante à de drogas. E aí ele continua dizendo que o garoto, né, o Patrick, ele não tinha nenhuma ideia de que, por causa do jogo, quando ele estava matando os pais dele, que ele estava realmente matando os pais dele. Ou seja, nossa, cara. O Patrick não sabia que não tem respawn na vida real. Ah, para. Ele fumou o DVD, né? Ah. É, tá. Ele matou o pai e a mãe e ficou gritando. E aí, dá continue agora, quero ver. Levanta pra ver. Quantos segundos falou o respawn? Quantos segundos? Ele ainda chegou na mãe dele, tá ligado? Fez tia bag na cara dela, assim, tá ligado? Próxima notícia aí, Fred. Ok. A próxima notícia que eu tenho aqui é que basicamente o Kojima, ele disse que... Quem é Kojima, Fred? Olha, Hideo Kojima é o criador, é o cara por trás da série Metal Gear Solid, né? E é o cara por trás da Kojima Productions também. É aquele cara que... Ele tem cara de sono, você olha pra ele e você quase dorme, sabe quem é? Não sei quem é, agora sim. Ele disse que ele está viciado em Left 4 Dead. Olha só, cara. Olha que impressionante. Ele gosta muito do jogo, ele sabe, tá viciado mesmo, né? Ele disse isso mesmo, mas disse que infelizmente esse não é o tipo de jogo que faria sucesso no Japão. E ele até brincou, talvez eu devesse parar de ser japonês. Porque, tipo, como outras vezes a gente já até disse aqui, tem várias matérias, o Kojima fala que os jogos americanos estão superando muito, assim, os jogos japoneses. Quem joga o jogo, né, procure ele por aí, você compra. Caraca, imagina, velho. Kojima 1, 2, 3. Só pra complementar a notícia do Fred, a Famitsu deu 35 em 40 pro Left 4 Dead e o Kojima deu 9 em 10 pra ele. Olha só. Olha. É legal que assim, o Kojima é um cara bem franco, né? Tipo assim, e se ele acha que Left 4 Dead é bom, ele fala que é bom. Se ele acha que Splinter Cell é melhor que Metal Gear Solid 2, ele fala que é, sabe? É. Então, Diego, próxima notícia. Então, alguém aí gosta da série Tony Hawk's? Ela vai quem passar gosta? Por uma... Não gosta. Eu gosto, cara. Eu gostava até o 2. Eu gostei do 2 também. Cara, eu só gostei do primeiro, depois começou começou a ficar mais do mesmo, mais do mesmo. Pois é, a série ela vai passar por uma reforma completa, porque os últimos games não têm trazido muitos lucros. A empresa que tem os direitos do game, a Neversoft, ela vai dar a franquia de mão beijada, assim, pra outra empresa desenvolver, ah, com só dizeres que vai ser melhor pra série. A empresa em si que deve produzir o game a partir de agora ainda não foi confirmada, mas existem rumores rolando aí pela internet de que a empresa será a Robomodo, já que ela tem uma mensagem no site dela assim, tipo, nós estamos trabalhando em grande título de esportes radicais para a Activision Blizzard, que é a dona da Neversoft, e procurando desenvolvedores talentosos pra se juntar ao nosso time. Olha só. Ah, é. É bem, bem sutil, né, cara? Bem sutil. É, bem sutil, assim, né? Estamos trabalhando num título de esporte radical que termina com Toy, termina com Nihawk. É. Que envolve uma tábua com quatro rodas e o título da série é um skatista famoso. Ops. Mas não vamos dar mais dicas do que isso, terão que esperar. Mas ainda sobre o futuro de Tony Hawk's Pro Skater, estão dizendo aí que o próximo jogo da linha vai ter um periférico especial no qual o jogador ficará em cima, assim, vai controlar o jogo mudando o centro de gravidade do corpo, tipo o Wii Balance Board. Ele vai sair tanto pra Wii quanto pra 360 PS3, e o próprio Tony Hawk disse que o novo game será o jogo mais próximo de skate real já visto. Você vai quebrar os braços quando estiver jogando? Não sei, né? Tipo assim, né, velho? Assim, mais próximo da história não significa que vai ser tão próximo assim também não, né? Porque os outros são muito distantes do que é o skate de verdade. É que nem, sei lá, um jogo de surf, pô, né? Por favor, né? Pablo, próxima notícia. Tá bom, então. É o seguinte, a Nintendo hoje registrou uma patente que tornaria o jogo ainda mais fácil do que já são da Nintendo, né? Falando. E até eu tô aqui com a patente em inglês no site da US Patents and Trademarking Office. O inventor da patente foi Shigeru Miyamoto, ninguém menos, ninguém mais. Ah. E a história é o seguinte, a patente funciona assim. Primeiro, vou até mandar pra vocês aqui, botar isso aqui embaixo do post, claro. Isso aqui é a imagem da patente. Shigeru Miyamoto pintou isso de próprio punho. Pode ver a beleza. É um belo artista. Eu acho que é o Zelda ali no meio, ou uma tartaruga ninja, tô na dúvida ainda. O Link, né? É o Link, tu entendeu? A história parece ser o Zelda. Não, o Zelda é o jogo, gente. Talvez seja o jogo. Exatamente. Zelda. Mas continuando, qual a ideia dele? Tu tá lá jogando teu joguinho lindo e maravilhoso, e chega uma hora que tu trava no jogo. Porque todo mundo sempre trava uma parte do jogo. É. E aí tu vai lá no menu, sei lá, dá pause, vai nas opções, dá um pausezinho, entra. E aí tem a opção de dica que tu clica e o que acontece? Isso é pra tornar o jogo mais fácil. E tu para de controlar o personagem. Automaticamente ele faz o que teria que ser feito, por exemplo. Mas qual é a graça disso? Isso é dica? Vamos dizer que tu precisa abrir uma porta. Aí tu aperta no ícone, tô perdido, não sei onde é que é a porta. Aperta no ícone, ele vai lá, procura a chave, pega a chave. Ele tem um caminho já tracejado dentro do jogo, que ele seguiria aquele caminho e resolveria a parte. E aí, assim, a forma de distribuição seria ou por um disco extra que viria pro jogo, ou então tu poderia fazer, o que é o grande potencial, né? Fazer um download de conteúdo daquilo. Por exemplo, cansei, tô travado há muito tempo, eu sou um fracassado. Entra lá no WiiWare, baixa, bota no jogo e destrava a parte que tu tá. Eu acho que é mais fácil, mais barato e menos humilhante você ir no GameFAQs e olhar. Ah, com certeza. Essa forma de resolução já existe, né, velho? Na GameFAQs já. Se tu parar pra analisar, tu pode começar o jogo de onde tu quiser. Porque tu vai lá, entra no jogo, já ativa a dica, ele vai andando sozinho, fazendo as coisas. Chegou na metade, na parte mais difícil, agora eu sou fodão, agora eu vou jogar sozinho. Tá, não sei o que fazer em Final Fantasy, ele vai se culpando lá pra você. Na verdade, a grande ideia é fazer jogos que não são casuais. Atrair o público casual também, entendeu? O cara que não se garante. E agora você não joga mais. Não, daqui agora a pouco você não joga, né, velho? Você assiste. Daqui a pouco a Nintendo vai virar uma empresa de filmes, tipo a 20th Century Fox, sabe? Então, assim, é que eu acho que... Só que colocar o Zelda lá, você vai ver o filme do Zelda, beleza. É que a Nintendo é humanitária, assim, até maneta consegue jogar, né? O cara não tem os braços e fica jogando videogames. Rick, próxima notícia. Estão sendo lançadas, olha só, as mais incríveis roupas pro Xbox Experience. Olha que maravilha. Novas roupas. Novas. Incríveis. Incríveis, Pablo. Eu sei que tem Xbox, deve estar maluco por elas. Não, eu baixo todas. Eu gasto dinheiro com roupinha. Adoro roupa. É, né? E olha só, essas, cara, vocês vão ter que gastar dinheiro, porque é o conjunto Polo. Olha só que maravilha. Que fantástico, velho. Olha, fantástico, velho. Você tem vem cá. Não tem vendendo o modelito do Pablo, não, do bonequinho dele? Que mal. Devia ter. Devia ter. Não, mas essa é muito melhor, cara. Olha só, você tem uma camisa Polo listrada. Que beleza. Você tem uma camisa Polo sem listras. Você tem uma jaqueta Polo. Você tem conjunto com suspensórios. Próxima notícia, por favor. Por favor. Porra, aí, como que essa notícia passou no controle de qualidade? Não, cara, porque o negócio é que Microsoft, ela fez mó estardalhaço, tá ligado? Tipo, caraca, vai ter um update maneiro pra cacete de roupas, não sei o que, e isso aí era isso. Rick. Oi? Merecido. Ok, né? É porque tá de férias, né, cara? Aquela coisa de ano mental que só começa no carnaval. É verdade, cara. Já que estamos falando de notícias patéticas, vamos então para uma lista. Você vai falar de outra coleção de moda de videogame, não. Não, uma lista que o site Video Games Blogger fez dos filmes de jogos que estão sendo produzidos ou que já, tipo, foram licenciados pra produção, sacou? Que já estão listados. Nossa, como, cara. Vamos lá. Mortal Kombat 3. Puta merda. Vou ter que ver. Tekken. Já esse ano, né? Olha só. Que isso, cara? É. Driver. Splinter Cell. Ah, legal. Não, peraí, para. Splinter Cell, acho que é um bom filme, cara. Tá, bom, não, vamos falar de Driver primeiro. Cara, você não sabe quem que é o cara de Driver, você não sabe nada de Driver, assim, basicamente. O que que vai ser? Vai ser aquele carga explosiva com o nome Driver. É, carga explosiva, é verdade. Não, com certeza, cara, aquele carga explosiva é um Driver, você vai fazer o que a mais? Vai colocar uma sombra que segura um revólver quando o cara não tá segurando de verdade, ponto final? Só isso que tá faltando, cara. Fear Effect, também esse ano, 2009, aquele jogo em cel shading das mulheres lésbicas, sei lá. Não, elas não são lésbicas, elas só fingem de lésbicas pra cada fanboy de 3 anos de idade. Ah, tá. É tipo aquela banda Tatu, saca? Cara, então o Pablo e o Diego deveriam fingir um relacionamento também pros fanboys, né, de 3 anos de idade ouvirem no alô. Peraí, era só fingimento? Magoado. Também esse ano, impressionante, velho, não sabia que ia sair tanto filme esse ano. Halo, ano que vem, 2010, cara. Prince of Persia, The Sands of Time. Uhul. Olha só. Ah, esse é a esperança boa, velho. Warcraft, em 2011, World of Warcraft. Nossa, cara, isso só pode estar errado. Também esse ano, Metal Gear Solid, Clock Tower, The Suffering. Tá? Clock Tower é aquele jogo de terror japonês. Pode ser um bom filme, apesar de que as chances são baixas. Assim, se for feito com qualidade, vai ser excelente. É verdade. Também não podemos deixar de lembrar que já tá saindo aí Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Esse é o melhor, Ô, Pablo, você vai ver o filme cosplay de Chun-Li, cara? Eu vou, óbvio, com as minhas coxinhas lindas pra fora. Isso aí. Onimusha e Kenan Lynch. Em 2010, King of Fighters. Também em 2010, Joust. Nem sei que porra é essa. The Legend of Spyro. Esse ano também, Sabotage 1943. Uma adaptação do Uwe Boll para o jogo Velvet Access. Doido, cara. Caraca, Uwe Boll. Ó, tá em um must see, hein? É, must see esse ano, hein? Resident Evil, quarto filme, né? Uh-huh. O de atores? Sim. Uh-huh. Também em 2010, Bioshock, Earthworm Jim, olha só. Como assim o filme do ator? Cara, vou botar uma minhoca, cara, de verdade. Esse é muito velho. Esse é muito sim. God of War e Gears of War. Ó, legal. Cara, God of War vai ser feito pelo Vin Diesel, cara. Com certeza, eu tô vendo isso já. Agora, alguns que estão, digamos, mais na área do rumor, né? Tem ainda Castlevania, Spy Hunter, The Sims, Assassin's Creed, Professor Layton, Guitar Hero, EverQuest, Soul Calibur, Fatal Frame, Pac-Man, né, como já dissemos, e Duke Nukem. Cara, Duke Nukem que nem forever, é uma lenda. Porra, vai ficar pronto, certeza. Vai sair quando ficar pronto. Não vai ter mais Penis Coach, não? Porra, adaptação? Infelizmente não, ainda não. Ah, cara, que droga. Cara, eu juro que eu não entendo porque eles não fazem um filme baseado em Tetris, com os blocos conversando e caindo. Isso não é legal. 4/5 dessa lista eu não sabia que ia sair nos próximos anos. Essa notícia é um bocado duvidosa. Então vai lá, Diego, próxima notícia. Bom, não, na verdade sou eu não falei a minha ainda não. Não, mas deixa o Diego. Diego, eu escolho você. Então tá bom lá. Diego. Obrigado, meus fãs. Como a gente viu, 2008 não foi o ano do PS3, né? Ah, que isso, cara, como não? Não, me dá um motivo então pro 2008. Depende do ponto de vista, cara. Olha só, o PS3 ainda é o melhor player de Blu-ray do mundo. Mas então, e 2009? Alguém tem esperança de PS3? Ah, cara, eu quero acreditar, cara. I want to believe, né, cara? É, tipo assim, cara. Cara, eu acho que 2008 vai ser o ano do PS3, velho. Porque 2009 já começou muito mal pra Sony, cara. A gente tem notícias Reuters, citando uma matéria publicada pelo jornal nipônico, Nikkei, que a Sony pode declarar um prejuízo pela primeira vez em 14 anos. Porque o ano fiscal, ele acaba dia 31 de março desse ano, e eles estão com uma previsão de prejuízo de cerca de 1,1 bilhões de dólares. Vocês viram que até o eSport já bateu o Mario como o jogo mais vendido do mundo? Puta merda, né, velho? Isso é absurdo, cara. Ah, cara, que isso. Isso é contra os princípios de videogame, sabe? Não devia ser assim, não, cara. Cara, mas é o jogo mais vendido na história do mundo do videogame, cara. Não, não, eles têm que fazer alguma coisa pra impedir isso, cara. Não pode ser, não. Mas continue aí a notícia. É, assim, não sei se é por conta disso, mas a previsão do Michael Pester, analista da Wedge Bush Morgan, ele afirmou acreditar que a Sony ela deve cortar o preço do PS3 pra $300, o modelo de, assim, de 80 GB, em abril. E atualmente custa $400. Isso aí. Uhum. E o 360, ele também deve baixar o preço dele pra $250 em junho, na época da E3. Isso é uma previsão meio arriscada por parte da Sony, porque, por um lado, eles tomaram prejuízo, abaixar mais o preço é uma coisa estranha. Mas, assim, é, como eles mesmos disseram, se a Sony quiser sair do terceiro lugar dessa corrida de venda de jogos, ela vai ter que abaixar o preço, entendeu? Porque do jeito que tá, não vai pra frente mais, sabe? Você vê que, evidentemente, os mais baratos estão vendendo mais, então, sabe? Então, vai lá, Fred, próxima notícia. Uhul! O Final Fantasy XIII, né, pra mim, o jogo mais aguardado dessa geração, né, teve mais uma notícia. Recentemente, saiu na V-Jump Magazine o próximo personagem jogável do jogo Final Fantasy XIII. Pela primeira vez, em um jogo não spin-off da série Final Fantasy, desde Barrett Wallace, é negro. Olha só. Olha só. E ele tem um Black Power, cara. Caraca, isso é muito foda. Olha só. Nossa. Já se sabe dele que o nome dele é Saz Calzroy, sabe-se lá como se pronuncia isso. Dizem que ele gosta de chocobos. Ele usa dois revólveres, né? Um em cada perna. Parece que ele é um desses caras estilo Balfier, né? De Final Fantasy XII ou... Como é que é o cara do 8 mesmo? Irvine. O Irvine, né? De Final Fantasy VIII, né? Que é aquele cara meio mulherengo, assim, que chega cantando e mas tal. Mas como sabe, o revólver na perna? Tipo, baioneta? Não, não. Ele soldre. Guarda dois revólveres na perna, ah, que tá, eu falei. Não é atira. Não, cara, imagina. E ele vai ser dublado pelo Samuel Jackson também. É mesmo, cara? Não. Porra, me enganou, cara. Samuel Jackson tá em todas, né? Tá mesmo, cara. Tá em todas. Sabe o que deve ter sido isso? A Square, ela deve ter visto aquele tutorial rolando na internet de como fazer personagens de Final Fantasy. Ah, é? Aí eles pensaram, né? Precisamos de um personagem, né, que quebre esses paradigmas, né, cara? É legal também que ele seria um personagem digno de morrer na pose disco, anos 50, sabe? Próxima notícia, Pablo. Bom, né? Essa semana foi anunciado o fim da EGM americana. É verdade. Até nossa. Mais, so long, farewell. A EGM, pra quem não sabe, ela tem 20 anos de mercado, né? Ela saiu, ela foi fundada em 89, da Ziff Davis, a editora americana que tinha os direitos dela. E isso já era muito discutido, porque em 2008 a Ziff já entrou com um processo de falência, foi em março de 2008, então já tava sendo muito especulado. A Ziff tentou de toda forma salvar a edição da EGM, porque o começo da desculpa toda foi porque os anunciantes estavam sumindo. As pessoas começaram a não anunciar mais na revista e anunciar na internet. Ou seja, anunciem na gente e não nas revistas que a gente dá mais lucro. Na Load tá aí pra isso. Exatamente. E... A gente, né? A internet é o futuro, ainda mais é o futuro. Podcast, cara. E aí, ela, até pra fazer dinheiro, ela vendeu o site OneUp, né? Ele vendeu todo o pacote pra uma empresa, um grande portal chamado Hugo.com, pra tentar reacender a edição da EGM. Só que eles tentaram, inclusive, empurrar a EGM nesse pacotão e a Hugo não aceitou, disse, eu só quero a parte virtual, não quero nada publicável pra não me dar despesa. É, cara, ainda tem grandes revistas de games aí, né, cara, mas será que isso significa que cada vez mais a mídia impressa tá morrendo? Eu acho que agora é o ponto ideal pra revista começar a criar vergonha na cara e, tipo, não ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V em notícias e tentando só traduzir notícia, porque a internet tá aí. Se o Miyamoto diz hoje que vai lançar um novo Mario e que dessa vez o Mario vai usar suga, a notícia vai sair no dia, enquanto a revista vai demorar um mês pra publicar isso. Que tipo de vantagem que uma revista pode ter contra a internet, sabe? Que tipo de coisa que a revista pode ter que você não pode ter na internet? Pois é, a grande vantagem que nós temos no jornal, umas, claro, né, é muito mais confortável eu ler numa revista do que no site. Ah, é. Se for uma coisa, quem discorde. Se for uma matéria, não, se for uma matéria grande, cara, eu cansei de imprimir coisas na internet pra ler, porque é mais confortável. E aí eu te digo o seguinte, por que que essas revistas que estão aí, elas já não começam a se preparar pra esse mercado? Eles podem agora parar de se focar em notícias e começar a se focar em grandes reportagens que ocupam 3-4 folhas, contando a história do fulano, a história do videogame no Brasil, o que for, que eu acho que aí eles têm profissionalismo pra isso. E por que não fazer uma versão digital que a pessoa pague um pouco menos, porque pois não vai ter que gastar com o papel. Ou daqui a 10 anos, sabe? Vai ficar complicado a situação pro lado dele. Eu acho que menos ainda, mas enfim. A revista, ela se mantém, porque é aquela coisa que tu pode guardar bonitinho. Não que a traça não vá comer toda ela. Uhum. Mas acho que a internet tem muita transição nessa parte, assim. Não, tem, mas... cara, mas aí que tá, tipo, eu sou colecionador de mangás e de livros também, sabe? Acho o máximo fazer isso. E assim, eu colecionava revistas de videogame também. Só que depois, cara, eu percebi que isso é uma maldição. Porque, cara, começa a entulhar a revista de videogame e que fica acumulada onde você não sabia que existia revista, cara. E tipo assim, você não tem o que fazer com elas, elas já são muito antigas, você não quer elas mais e tal, sabe? Mas eu concordo, e é isso que eu tô te falando, por isso que eu acho que o importante é eles pararem de focar em querer mostrar, ai, o lançamento e começar a fazer uma grande reportagem, que é uma coisa que tu guardaria com prazer, entendeu? Tipo, a história da Tectoy, é uma coisa que eu guardaria. Acho que qualquer coisa que a revista tentaria fazer poderia ser feito na internet também. Esse é o problema, poderia ser feito de forma menos confortável, talvez, mas por outro lado poderia ser feito de forma muito mais barata. Essa parada de falta de conforto, eu acho que é muito mais de costume do que de... É, eu também acho, porque assim, sinceramente, velho, eu sou muito mais ler um e-book do que um livro, sacou? Ah, cara, eu não sou mesmo. Sabe por que eu acho? Cara, eu prefiro. Porque eu acho que a minha visão vai ser destruída muito mais lendo no monitor do que lendo uma revista, cara. Também. Ah, cara, mas o meu pescoço vai ser destruído muito mais eu lendo um livro do que eu lendo no computador. Isso, depende. Geralmente eu leio deitado, cara. Eu também, eu tenho que ficar mudando de posição de cada de 10 em 10 minutos. Mas, cara, só pra... Eu acho que a internet é o futuro por um único motivo. A internet é multimídia. Tu pode estar lendo uma matéria, ouvindo o cara falar do outro lado e vendo um vídeo em cima, entendeu? Isso em revista nunca vai ter. No blog oficial do pessoal da IGM do Brasil, claro que a matéria vem repercutir aqui, e é a IGM brasileira, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas a IGM europeia acabou também, a inglesa acabou, foi embora. Um mês antes ela parou de ser publicada, mas a IGM brasileira, quando entrou em contato, eles falaram que de janeiro já está sendo produzido e já está nas bancas. Pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro recebe antes. Por acaso é essa que tem a sua entrevista? Pois é, não sei. O Dico até... Dico, um beijo pra ti. O Dico até tinha... Ele mandou... Que vontade é essa? Viu? Vocês falam que eu só falo mal dos nossos leitores e ouvintes? Não, eu tô mandando... Cara... Um beijo pra ti, muito obrigado pelo teu carinho, teu amor, querido. E bom... Passou... Opa, você é mesmo a Britney Spears na lógica. Mas o Dico me passou o índice da revista, que já tá publicado no site. A gente deu uma lida lá, eu e ele, e descobrimos que não tinha ainda nada sobre o assunto que eu vou falar. Então, provavelmente vai sair no de fevereiro, que o pessoal do site comentou que já acabou a edição de janeiro, que tava produzindo a edição de fevereiro. Que... Caraca, imagina se a última GM da história for com a entrevista com o Pablo. Imagina aí. Esperamos que seja a última e não que, tipo, ela acabe em janeiro e não tenha do Pablo. E o principal, nós esperamos que seja a última e que não seja motivo do Pablo até acabar na próxima. Então, as notícias ficam por aqui. E a gente tem um último aviso barra pedido pra você que está nos escutando agora, seja pelo feed, seja pelo site, seja pelo seu MP3 ou iPod, ou seja lá o que for, onde vocês estiverem escutando a gente. O download precisa mais uma vez de você, cara. Nossa, pessoal, precisa muito dessa vez. Muito. Nós estamos concorrendo em duas categorias do Best Blog Brasil 2008, né? E estamos muito mal em uma, mas em segundo lugar em outra, que é a categoria Melhor Blog de Games, né? Estamos a pouquíssimos votos atrás do primeiro colocado. Dá pra gente virar. As votações se encerram sexta-feira, agora é dia 16. Ou seja, agora. Tipo, amanhã, às 11 horas da noite, às 11h30. Por favor, cara, vote assim. Você precisa se cadastrar com o e-mail. É super rápido. É muito rápido, cara. É muito rápido mesmo. Aqui é só pra lembrar, então, o endereço www.bestblogbrasil.com. Brasil com Z. Se você não lembrar do link, é só entrar no download.com.br, tem lá o link pra você clicar, embaixo votar. Embaixo do post tá aí o link, não tava? Se você quiser votar na outra categoria também, mas acho que é um caso perdido, mas se você quiser votar também, vote, sabe? Precisamos de todos vocês, é sério. Dá pra vencer essa parada, cara. O tempo tá acabando, mas dá pra vencer essa parada mesmo, sabe? Cada voto conta. Não pense que o seu voto vai ser em vão, cara. Não. Pede pra namorada, pra tia, pede pro cachorro. Se teu namorado é imaginário, vote também. Cara, se a gente conseguiu Glenn Scofield, Juve Bowl, Tommy Talarico, sem prêmio nenhum, imagina agora com prêmios, velho. Com coisas no currículo pra gente falar, quem a gente não vai conseguir, rapaz. Tá tão no final e tá tão disputada que é como você, ou quando tá jogando com o Sonic, é faltando um segundo pra você morrer afogado e tu pega aquela bolha. Tá assim, meu. Por pouco a gente passa ou a gente ganha esse negócio ou não, velho. Tá muito por pouco. Se a gente não ganhar, só vai ter cast novo em março, hein? Março de 2012.